fatto adesso se temos um tema e preletor diferente. Hoje, como não deixou de ser, convidamos o senhor Gratis Safar. Se tiver errado pronunciar mal o nome, depois pode fazer uma correção antes de começar com a sua preleção. Então, escolhemos como tema os conflitos da terra rural e as reações das comunidades locais. Um estudo comparativo entre Brasil e Angola. Em termos do perfil do Sr. Brett, ele é estudante de doutoramento, é professor universitário, né? Numa das universidades de França, professor de inglês no caso, e ao longo da sua explanação vai falar sobre o seu projeto de estudo que irá fazer na província de Benguela, da Willa, desculpa. E, sem mais demora, eu vou passar a palavra ao nosso preletor e podemos começar com a sua preleção. Ok. Pois, para começar, muito obrigado pelo convite. Hoje, estou atualmente no segundo ano de doutoramento. Então, acho que é um momento importante para mim também como estudante, pesquisador de que estamos falando hoje. E temos também na presença de Alan Kim, que é uma pessoa muito importante também ligada a este tema também. Então, depois de falar, seria muito interessante saber a opinião, ponto de vista dos angolanos que acham da sua sociedade e também das pessoas que têm muita experiência com a sociedade civil, particularmente no mundo rural. Então hoje vamos a falar sobre os conflitos de terra rural e as reações das comunidades locais. Neste momento eu estou aqui fazendo a pesquisa e estou mirando mais a questão histórica, a evolução das organizações sociais e como evolucionou no Brasil e como está evolucionando em Angola hoje em dia. Então, vamos falar sobre isso hoje em dia. Então, entrando primeiro no tema, vamos regressar à terra. Então, por que é importante falar sobre isso hoje em dia? Pois se vamos ter em conta o país de Angola, em geral, hoje em dia podemos ver uma vontade de diversificar a economia, né? Que neste momento com o petróleo que está em crise, e com a economia que está muito, que precisa desse mercado. Pois em 2003-2007, o Plano Nacional de Desenvolvimento prevê a promoção do crescimento econômico e, particularmente, a diversificação da economia. E, nessa diversificação da economia, temos o setor agrícola, que seria muito importante nesse sentido de diversificação. Se vemos o próximo slide, podemos ver que durante a época colonial, tivemos o comércio agrícola, que este setor chegava a ser bastante importante durante esta época. Particularmente, podemos ver no ano 73, que foi o ano mais forte da economia agrícola, agrícola na economia, onde no passado foi número 4 no mundo em café, número 1 em sisal, algodão, milho, muitas coisas. E podemos ver também o que passou nos anos 75, com o começo durante a Guerra da Independência e depois dos anos 75 com a Guerra Civil. E podemos ver que agora não estamos exportando quase nada, mas importando quase tudo. Então, se a diversificação pode melhorar esta situação, seria muito, muito bom para a economia e para trabalho, emprego, em todos os sentidos. Então também precisamos ver que temos uma economia dual hoje em dia, que pela costa é onde fica a mais parte industrial do país, e depois na parte rural, mais interior, é mais de mais desenvolvimento ou pelo menos mais organização para tentar aproveitar dos sistemas que existem hoje em dia. Então, falando sobre essa história das organizações, o processo da evolução dessas organizações sociais no mundo rural, pode ser que chegamos a melhorar esta situação. Então, meu estudo começa dos anos 60 até hoje em dia. Então, por que os anos 60? Pois é uma conjuntura histórica muito importante, que tem em Angola a rebelião, tem o comunismo, a chegada do comunismo depois da Segunda Guerra Mundial, e particularmente no caso do Brasil, temos a reforma da Igreja Católica, particularmente como segunda comissão do Vaticano, que mudou de ser só indigenizar e falar mais sobre direitos humanos e desenvolvimento pessoal das pessoas. Então, nos anos 64 foi o golpe de Estado brasileiro, então teve muitos impactos sobre a liberdade de organização social, que vamos ver agora. E também, E também em Portugal, é muito importante nos anos 60, porque em Portugal foi quando decidiu de mudar a política ultramar, que mudar para investir na colônia, quer dizer, Angola hoje em dia, em vez de ser só uma máquina de exportação. Foi nos anos 60 que começaram a também a investir na província. Mas foi uma política cooperativista, produtivista, a grande escala, mas também com inversões no país mesmo. Então vamos ver depois quais são os impactos dessa política econômica adaptada pela MPLA. Tinha influências, sim ou não, na construção do mundo rural hoje em dia. E, finalmente, fazendo uma capa da minha pesquisa, em 2002 a ADRA fez uma pesquisa muito importante, muito grande, muito complexa, que falava, temos a citação aqui, que os conflitos entre as comunidades e os agentes externos tendem não só a aumentar, mas também a agudizar-se. Cada dia que passa o número de casos, de tal forma que as evidências, as possibilidades de um dia ocorreram revoltas organizadas são muito visíveis. Deve-se considerar esta dimensão de conflito como um problema de emergência pelas proporções que está assumindo. Este foi em 2010. Então, estamos falando da história que está muito recente. Então, vamos tentar responder a esta questão de onde estamos hoje em dia nesta questão de conflitos. Então, vamos falar muito rápido, porque tenho muita informação. Então, vamos tentar passar muito rápido pelo caso do Brasil, para depois falar sobre Angola. Então, vamos ver se no caso do Brasil, na organização social, tem uns atores muito importantes. Um são os sindicatos. Os sindicatos são muito importantes. E são muito importantes também para o segundo ator, que é o governo mesmo. O governo apoiou muito no mundo rural no Brasil. Depois chegou a golpe de Estado. E vamos ver também que mesmo a ditadura apoiou este movimento também, mas em outro sentido, mas também tinha apoio. Então, por que 60 também? Porque antes de 31 tinha seis sindicatos rurais que foram reconhecidos, mas não tinham atividade. Em 1932, tinha o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo, que foi o primeiro sindicato de trabalhadores rurais, onde é o campo onde estamos trabalhando hoje. Mas depois de 32 a 60, não tinha mais. Então, foi nos anos 60, que vamos a chegar, mas antes de falar sobre isso, só para mostrar que é difícil dizer quando começa o movimento social, porque todos os historiadores vão ter outra ideia de foi com este evento, este movimento. Então, só para mostrar que já nos anos 77, o Ministério do Trabalho já está trabalhando sobre o trabalhador rural brasileiro. Vamos ver que o presidente, o governo de Vargas, foi muito importante nos anos 43, depois chegou depois e fez mais nesta área. E tinha uma comissão especial sobre o problema de sindicalização rural, então falando sobre os problemas em 43, que está bastante antes. E também em 54, o Partido Comunista do Brasil, outra vez falando de pós Segunda Guerra Mundial, então o comunista está mais forte, organiza a primeira Conferência Nacional dos Trabalhadores Rurais e criou o que se chama o UITAB, União de Trabalhadores, Trabalhadores Agrícolas do Brasil. Depois dos anos 60 também é muito importante, de que falamos, sobre a Igreja Católica, que foi a Segunda Vaticana, começando a Segunda Vaticana II, e a influência da teologia da liberação que existe na América Latina. E esse seria interessante de perguntar-nos sobre a Igreja Católica hoje em dia e durante essa história em Angola e sua influência. E também temos outro grupo que é muito importante, que é o Ligas Camponesas, que foram organizações sociais, mas organizadas e apoiadas pela Partido Comunista do Brasil, outra vez, com apoio dentro do governo. Também em 60 é muito importante porque em 62 tinha a primeira mobilização e ocupação de terreno privado em Rio Grande do Sul. Então, nesta história, o governador foi um populista, chegou para expropriou um latifúndio de 24 mil hectares. E foi uma grande celebração pelas pessoas, mas depois vimos que no próximo ano, durante as eleições, perdeu. E justo depois, no 64, tinha golpe de Estado. Então, falando sobre a história do Brasil também, segundo os historiadores, esta questão de apoiar esta população rural também tinha muita influência na golpe de Estado, porque tinha muita influência, muito poder político no mundo rural, que pressionou muito o governo para depois tentar mudar e ir por detrás com esta política de apoiar estes camponeses. Depois vamos ver que tem outras organizações que vão ser criadas pelo governo outra vez. Já temos o experto brasileiro que chegou para falar com nós. E particularmente importante em 63, tem o Estatuto de Trabalhadores, que permitiu a formação de centenas de sindicatos. E também o CONTAG, que existe hoje em dia e pode ser considerado como a UNACA, mais ou menos, em Angola. Então, depois, na minha pesquisa, vou tentar comparar também as organizações que existem entre Brasil e Angola para saber mais ou menos seus mandatos, suas atividades. Também é importante saber que um quarto ator nesta história são os elites. Então tem a sociedade civil, que é muito ativa, tem o político e também tem o LIT. Então tem nos anos 60 a revista Brasilense, que escreveu muito, muito sobre esta questão de terras. Tem um deputado federal que escreveu um livro, Escravos de Terra, que foi muito denunciando a resistência da oligarquia rural no desenvolvimento do mundo camponês. Tem um advogado ex-ministério do Trabalho também que publicou trabalho sobre a evolução legislativa. E podemos ver mais, mas só para dizer que este movimento tinha apoio a nível de baixo, a nível de alto, a nível público e privado no sentido das camponesas. Então tinha muito apoio em quase todos os sentidos. Então, chegamos à ditadura em 64, falamos antes sobre esta questão da começa da ocupação de terrenos e depois a ação dos poderes rurais, as oligarquias latifundistas e sua influência também, chegou à golpe de Estado. Então, os militares também, a ditadura também queria avançar neste mundo rural, mas foi numa maneira de tentar criar uma economia e produzir muito mais, falando sobre a modernização da economia. Então, temos outras organizações que chegaram. Podemos ver que eles eliminou as ligas camponeses, que foram ligadas ao Partido Comunista do Brasil. Então, todas as organizações camponeses que foram ligadas diretamente ao Partido, ao Partido Comunista do Brasil foram reprimidas. Mas também podemos dizer que em 71 o governo de Medici aprovou uma lei que se chama Prurural e foi um programa de aposentadoria. E este programa é muito importante porque nesta época foi um dos programas mais grandes do mundo sobre a ajuda das populações rurais do mundo. Falando sobre França, falando sobre Estados Unidos, deu muito apoio e muito tinha muito a ideia foi ajudar os camponeses durante toda a sua vida trabalhando no campo até o fim. Então dizer que pode trabalhar como no mundo urbano e ter um aposentadoria depois. Isso chegou também, outra parte do Prurural foi também o Fundo da Assistência Rural, que foi a criação dos centros de saúde, desculpa pelos erros, saúde, serviços sociais, tentando de criar verdadeiramente comunidades no mundo rural. Além disso, tinha também um grande projeto de modernizar o setor agrícola, que falamos há pouco. Mas esta modernização, vamos ver depois, que criou muito problema. Deu mais poder para os latifundistas, mas depois criou mais problemas para os camponeses, porque quando modernizamos o setor, vamos trazer mais tecnologia, vamos trazer melhores técnicas para trabalhar a terra e então não necessariamente vamos aumentar o emprego. O emprego foi o mais importante para esta essa população. Então depois chegamos a INCRA, que é muito importante hoje em dia, e a INCRA é a instituição que trabalha mais hoje em dia sobre a reforma agrária, que é o grande problema hoje em dia no mundo rural do Brasil, que sigue sendo um problema. A igreja foi pressionada pelos militares também, então chegaram a continuar a trabalhar no país, mas com outra linha, digamos, de trabalho. Só que tinha também este movimento de progressistas católicas progressistas, digamos, e particularmente com um centro de orientação missionária que se diz o COM, que começou nos anos 70, então um pouco depois, tinha seis anos depois da chegada da ditadura, e pensam que foram 40 mil agentes pastorais em 85, então 15 anos depois, que são agentes pastorais que vão depois entrar nas comunidades rurais, vão trabalhar com eles, vão dar apoio da igreja, vão tentar organizar a vida social, e 40 mil agentes em 15 anos que vão levar esta ideia de progressismo da Igreja Católica, que falamos antes, que está falando sobre direitos humanos, sobre a importância da família, sobre a importância da comunidade, que também tinha muita influência nesse sentido. E, finalmente, também tinha a Comissão Pastoral de Terra, que foi criada em 75, e foi também a rede religiosa, e foi para ajudar as pessoas trabalhando na campo. Então, ajudar neste mesmo sentido de ajudar com a vida social, comunitária, religiosa também. Então, podemos ver que a igreja tinha muita influência outra vez. E depois chegamos ao movimento que todo conhecemos hoje em dia, o Movimento Sem Terra. Em 1984 foi a fundação na cidade de Cascavel, no estado de Paraná, durante o primeiro encontro nacional dos Sem Terras. Então tinha o fim da ditadura, em 1985, e depois chegou a ser este movimento, com todo o apoio, toda a evolução que acabamos de ver. E sigam em luta hoje em dia com a reforma agrária, porque no Brasil tem uma das mais grandes concentrações de terra em todo o mundo. Tem muito, muito terra no Brasil, mas está muito, muito. Concentrado numa população muito pequena. Então, agora vamos passar pelo campo angolano e mirando uns documentos que são importantes nesta pesquisa, por exemplo, o diagnóstico das associações de camponeses em Angola, que fala sobre as províncias de Huila, Huambo e Melange. A província de Huila vai ser a província que vou tomar um voo amanhã para Lubango. E será em Huila que vou tentar falar com as pessoas, todas as organizações que tem, para entender um pouco desta questão de como estão trabalhando juntos, como está avançando o assunto. Neste diagnóstico, podemos encontrar uma citação que exclama que no período colonial não se poderá falar verdadeiramente de organizações de caráter cooperativo e associativo envolvendo os camponeses angolanos. Apenas os grandes e meios produtores pudessem criar associações cooperativas fundamentalmente para comerciação para exterior, para mandar para Portugal, para Europa, para os outros países. ok? Mas podemos falar, antes de entrar nos anos 60, podemos falar sobre o Liga Angolana, que foi importante também, que foi criado em 1913. Aqui temos a original Astutos da cooperativa. Então, foi uma cooperativa de consumo e crédito, outra vez com uma mentalidade produtivista, e foi uma tentativa de criar esta ideia de cooperativa, que hoje em dia podemos ver muitas cooperativas. Então seria interessante ver mais tarde na pesquisa as influências da Liga Angolana hoje em dia com a organização das cooperativas que existem hoje em dia. Aqui tem também, mostrando o documento oficial, que está perguntando para a publicação no boletim oficial, para ter a Liga oficialmente. Okay. Então, antes de 75, como se dizer, é difícil encontrar exemplos muito muito grandes. Tem o Clube Agrícolas, que foram tipo de pré-cooperativos que trabalham sobre a obtenção de créditos. Também foi, o mais desenvolvido foi cooperativas de cafeicultores, que falamos que o café foi muito importante neste momento, particularmente em 73, foi o ano mais importante, e desenvolvido pelo Instituto de Café de Angola. Como sabemos que a Guerra Civil e também a Guerra de Independência destruiu a rede comercial, os comerciantes, a infraestrutura, então, estamos pensando que estamos empezando de novo agora. Então, precisamos criar instituições, a organização social, outra vez, para tentar avançar esta ideia. Então, em 75, temos o governo de transição que cria a Comissão de Apoio e Administração de Cooperativas. Foi a primeira instituição oficial angolana que, para promover a constituição das cooperativas. Também temos o primeiro congresso de MPLA, que diz que exclama seu apoio nesta ideia das cooperativas e para tentar chegar a criar uma capacidade mercantil, como foi antes durante a época colonial. Depois, em 75, a MPLA publicaram, mas nunca foi em acto legislativo, mas decidiram como vão tentar organizar as cooperativas em Angola. Então tem duas gruas de organizações, tem uma que é cooperativa, mais de serviço ao consumo, e depois é a segunda que vamos estar falando, são associações de camponeses e as cooperativas, que trabalha mais sobre a exploração coletiva de terras, plantações que haviam sido abandonadas, que vamos ver que em Huila essa ideia de terra abandonada vai ser muito importante. E também este foi inspirado da época soviética, de Kolkhoz, a ideia de trabalhar juntos sobre as terras. Tens mais 5 minutos. 5 minutos? Exato. Ok, vamos. Vamos a passar então um pouco. Agora estamos criando estas ideias, cooperativas, mais institucionalização sobre isso. Segundo os números oficiais, em 85, 10 anos depois, já tínhamos organizado 230 mil camponeses. Seria muito em 10 anos. É difícil porque não temos muito fontes de estatísticas. Ok? Depois? Então, podemos ver aqui um pouco sobre, falando sobre Huila, a período de criação dos camponeses. É interessante para ver na Huila, particularmente entre 84 e 86, porque aqui temos 50% foram criados neste momento. E por que este 50% quando os outros, particularmente Wamba, Malanje, não tem tantos? E porque nesta época foi foram as companhias estatais que existiam na vila que foram abandonadas. Tentaram esta ideia soviética, todos trabalhando juntos, centralizado, mas depois abandonaram esta ideia, então foram cooperativas que foram criadas para usar esta terra que foi abandonada. Então podemos dizer aqui que ex-unidades estatais, também 16%, que foram partes grandes da terra da Huila, que dá a explicação a 50% da criação. Aqui temos também informação sobre a masculino e feminino, as idades das pessoas. Pois é interessante, mas vamos ver depois. Este sim é muito interessante sobre Huila, porque Huila não foi muito tocado pela guerra, então foi uma província onde tinha muitas pessoas para chegar até Huila, então pessoas deslocadas. Então temos muitos grupos étnicos que se encontram na Huila, em comparação das outras. Temos pelo menos 10 que registram pelo menos 10%, e em todos os outros é só 1. Então esta ideia vai ser interessante depois, porque vamos a falar sobre essa ideia de conflitos. Depois, todo mundo conhece isso um pouco, então temos o 80-90, que temos a transição multipartidismo, a economia de mercado, a abertura do sistema internacional, a chegada dos ONGs, temos umas estatísticas que 96 não tinha muito, 2001 tinha 96 ONGs internacionais, 365 nacionais. A nível estatístico de números, parece bastante interessante, mas precisamos pensar também em 2001. A ideia foi mais humanitária, coisa assim. Então não são muitos, digamos, trabalhando sobre a questão de desenvolvimento do mundo rural. Então esse é um resumo de coisas que vamos de falar. Então podemos ver até o final que em Achi temos a mercado de terras, abrimos o sistema, agora temos a ideia da privatização de terras, e com esta ideia chega conflitos de terras, que vamos ver depois, como a lei de terras. Nesta lei, em 2001-2002, eu achei que esta foi uma das ideias mais interessantes para mim, porque foi, não sei se foi a primeira vez ou uma das primeiras vezes, que o governo invitou a participação da sociedade civil no processo de redação da lei. Primeira e única. Foi a primeira? Okay. E única. E a única. Nunca fizeram dela. Ok, sim. Porque trabalhou o Development Workshop, a ADRA, e também com este processo tinha formação com uma coisa que se chama rede de terras. E também na Huila própria tem o consórcio de terras de Huila, que foi um grupo de 12 ONG trabalhando juntos. Então esta é a ideia hoje em dia, que quero saber a que ponto estão trabalhando juntos. Então preciso falar com as pessoas de rede de terra, consórcio de terras de Huila, em Lubango, para conhecer um pouco mais sobre isso. Então, podemos ver que, como a lei de terras foi muito complicado, chegou a ser muitos conflitos, tinha muito debate no mundo social, nos jornais, então tinha muita publicidade. Este é um artigo que está falando sobre a Huila, que está falando sobre como vai aproveitar as pessoas, uma miania de pessoas. E podemos ver também que, por exemplo, em Gambus, no sul do Huila, provocou guerra e morte sobre a questão. E nesta questão foi um grupo de pessoas conectadas aos elites que queriam chegar para expropriar a terra e a comunidade não aceitou. Depois podemos ver também um Mumbata, só fora da Lubango, que esta vez foi uma questão do uso de terras, de pessoas que trabalham como gados. E também em Tibia, outro conflito de terra. E aqui estamos mirando que está dizendo que está tomando proporções alarmantes. Este foi em 2003. Então, esse também é interessante, porque esse foi em 91, quando foram perguntados sobre os conflitos manifestados nas associações pela presença de deslocados. Então, acabamos de dizer que foi em Huila onde tínhamos mais deslocados. E ou mais mistura de etnias. E as etnias estão trabalhando com maneiras diferentes de agricultura. Então, podemos dizer, um momentinho antes, podemos ver que todas as categorias têm informação, né? Referente a terras, pastagem, água, local de residência. Todos têm ideia de há um conflito nos anos 90, então estamos 25 anos depois. Outra coisa que acho muito interessante é que nesta pesquisa que foi feita em 91, tem a pergunta de entreajuda nas associações. Trabalham juntos, têm essa ideia de trabalhar juntos. E só foi na Huila, onde tem 50%, que é bastante grande, das pessoas que se trabalham juntos. Podemos ver aqui e depois também que se miremos o B em Huila, também registra bastante tipos de entreajuda em várias taxas da questão da agricultura. Nos outros tem um pouquinho também, em Malanje não há, em Wambu um pouquinho, mas em Huila tem muito desta questão de entreajuda. Então, por que será? Okay. Este é só hoje em dia, pois 2008 e 2009 são os últimos dados que tem agora, mas dizem que tem muitas pessoas, cooperativas, associações, em Huila mesmo. Então, entre todas essas associações e cooperativas, a que ponto estão trabalhando juntos? Esta seria a questão. Okay. Brad, acho que ao longo do nosso debate poderemos ver os outros slides. Sim, já acabou. A plateia está ansiosa. Já vai acabar. Então, para terminar, a questão é falando sobre a Sim Terra do Brasil e falando sobre a Sim Terra em Angola. Não são Sim Terra, é outro conflito, né? Tem terra, mas precisam regularizar a terra. Então, eu achei interessante, falando do Sim Terra no jornal angolano, pensando nisso, que tem uma outra referência também sobre a terra do Sim Terra. Então, a ideia final é para saber a que ponto estão trabalhando juntos, para tentar trabalhar e avançar sua organização no mundo rural. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Para continuarmos o momento dos debates, perguntas, respostas, contribuições ao longo daquilo que foi dito pelo nosso preletor. Alguém tem alguma questão? Oh, não sei se o senhor Kim tem coisas para dizer, porque estava neste processo, participou. É interessante, eu acho que aquela consulta junto com a Rede de Terra conseguiu realmente mobilizar organizações e a sociedade civil em quase todas as províncias para pensar e refletir sobre a publicação do Lei da Terra. Mas, numa maneira, a lei que saiu resultou realmente na redução dos direitos das populações, porque afetou a própria uns cláusulas no lei fizeram mudanças no Código Civil, hein? Retirou realmente os direitos que podem ser ganhados através da ocupação em boa fé. Estes direitos foram eliminados e, de facto, a lei só permitiu 3 anos, hein, para os que não tiveram realmente títulos para as terras, hein, de regularizar a sua posse. Mas o Estado não criou realmente condições que permitiu camponeses nem os ocupantes de zonas periurbanas ou periurais não realmente criou mecanismos, hein, para regularização. Então, aquele período de 3 anos passou sem realmente, acho que eu acho que ninguém aproveitou aquela período. Então, de uma maneira, transformou a ocupação não recordada para ocupação ilegal, hein? As pessoas, o Estado tem direito realmente à expropriação dos terras que não são titulados. E nós, o DW estava mais envolvido a olhar para a situação periurbana, urbana, o efeito da urbanização. E porque a mesma lei está aplicada nas zonas urbanas e rurais. Mas eu acho que a nossa conclusão foi que durante aquele período pós-guerra, mais nenhumas títulos foram realmente aprovados nas zonas urbanas. E eu acho que a ADRA confirmou que a situação não foi muito diferente nas zonas rurais. Estamos a trabalhar agora num programa apoiado pela União Europeia, em parceria com a Visão Mundial, no Plano Alto, para tentar aproveitar uma cláusula no lei que falou em termos de direitos customários, hein? Mas este direito nunca foi detalhado, nunca foi regulamentado, hein? So, a maneira que as comunidades podem regularizar as suas terras não foi realmente explicado, nem as condições criadas para estas comunidades. Mas o FAO e algumas ONGs, como ADRA, BW, Mundial e outros, estão a trabalhar em pilotar realmente mecanismos que em outras províncias estão a ser aproveitados pelas administrações municipais e provinciais. Um pouquinho de aproveitar aquela artigo no lei à volta da ocupação comunitária customária. E a nosso projeto está em BA, com o apoio do governo provincial. Conseguimos ainda ter uns títulos comunitários colocados ou aprovados. E em Wambo, a linguagem é um pouquinho diferente. São direitos que a própria administração pode oferecer em termos de licenças de ocupação. Então, os dois mecanismos estão a ser utilizados agora para proteger os direitos das comunidades e rurais. Mas eu acho que esperamos que estas lições podem ser aproveitadas e no, nós sabemos que há uma reforma do lei de terras de 2004 a ser considerado neste momento no Parlamento, e nós temos esperança que será oportunidade para influenciar esta lei, mas o Parlamento e o Partido em Poder está realmente tentar mudar a lei de terra realmente sem consulta com a sociedade civil. E eu acho que o grande desafio tem de ser realmente abrir a debate uma outra vez, como foi feito em 2002, entre 2002 e 2004. Realmente houve um debate aberto, mas as recomendações da sociedade civil foi pouco respeitado, foi pouco, não sei se foram ouvidos ou não, mas não foram colocados no lei. Contratar uma empresa portuguesa para elaborar a lei e não aproveitou realmente aquela consulta que aconteceu. Mas esperamos que vamos ver uma abertura neste debate para estudos assim, a sua trabalho, o trabalho da ADRA, DW e outros que estão realmente investigar realmente os efeitos, pode encorajar realmente um pensamento de reforma das leis mais progressista e para corrigir aquelas erros que foram feitos em 2004. Acho que foi apenas um comentário. Posso dizer que eu achei que sim, foi muito interessante esta participação. Eu pensei que foi a primeira vez, mas não tenho certeza se foi a primeira vez ou a única vez. Eu pude falar com umas pessoas que trabalhavam na área de terra durante esta época. E minha pergunta foi, pois, como evolucionou a rede de terra depois deste debate, depois deste processo. E a resposta foi que quase não existe hoje em dia, que não está fazendo nada. Então, eu achei muito interessante isso, porque foi uma rede nacional que tocou quase todas as potências, foi muito lucrado no processo e em só 10 anos, ou quase 10 anos, um pouco mais, já não existe. Então seria tentar encontrar e entender porquê, o que passou depois, que foi finanças, foi mobilização, foi o que foi que a rede de terra, uma rede nacional, acabou assim. E, então agora vou para Lubango e vou tentar falar com as pessoas que trabalhavam com o consórcio de terras do Ila, que foram 12 ONGs que trabalham juntos. E vou perguntar a mesma coisa, espero não ter a mesma resposta. Há mais alguma questão? Poxa. Força. Bom, okay. Pode ser um pouco desligado porque eu não conheço muito sobre esses assuntos, mas era mais perguntas um pouco metodológicas. Usaste dois conceitos, que é a ideia de solidariedade e a ideia de conflitos. Então, como se avalia a solidariedade? Solidariedade, colaboração entre as instituições, por exemplo, numa rede, num consórcio, né? O solidariedade entre as pessoas, entre os indivíduos, que parece ser mais o tipo de critérios usados naquele estudo dos anos 90 que usaste. Então, um pouco como, quais são as indicações de solidariedade? E a mesma pergunta, essa ideia de conflitos, será que é um conflito no sentido de a questão da regularização, conflito em termos de usos, de quem usa e para fazer o quê, ou talvez terras que são proibidas de estar usadas. Então, é um pouco mais em termos dos objetos concretos do agora, estás aí para o Lubango amanhã. Então, talvez saber um pouco mais sobre e talvez não tenhas resposta e vai fazer o que puder, não é um problema. Ok. Ok, muito obrigado por essa apresentação. Eu sou o Marco e trabalho na Visão Mundial em parceria com a DW, no projeto que o Sr. Alan mencionou. A pergunta também de caráter metodológico. Onde é que foi apanhada essa informação sobre associativismo, essas tabelas que vimos no transcurso da apresentação? São fontes da DPA mesmo? Ou alguma fonte do livro Pacheco e... Sim? De lá. E... Pronto. E depois tinha mais... queria ampliar um bocado esse debate sobre o processo participativo da Lei de Terra, que realmente eu acho que em si a Lei de Terra, se calhar por essa participação da sociedade civil, se calhar porque foi feita com ampla inspiração, digamos assim, na Lei de Terra do Moçambique, eu sinto que, em geral, não é tão má essa Lei de Terra. Se reconhecem os direitos costumeiros, que é uma coisa que em África nem todas as nações têm. O problema, no meu ponto de vista, chega com o regulamento, que foi aprovado 3 anos mais tarde, no 2007. E esse regulamento, de maneira muito, muito, acho clara, se chama regulamento não da Lei de Terra, mas regulamento da concessão de terrenos. Que tem a ver isso? Na Lei de Terra se tem 5 tipos de direitos, não é? A terra, 5 tipos de títulos fundiários. 4 são sobre concessões individuais e só o domínio útil consuetudinário, é o direito costumeiro. O regulamento, basicamente, não diz praticamente nada sobre direitos costumeiros e isso provoca esse vazio legal que muito bem o Sr. Alan mencionou. E por isso que a mais-valia do nosso projeto, acho, na província do Bié, foi colmatar este vazio através da aprovação de um bylaw, de um despacho do governador, que basicamente faz o que o regulamento da Lei de Terra não faz, que é detalhar os passos do processo que leva ao registro, ao reconhecimento de terras comunitárias e à emissão do título. Agora, claramente essa seria a intenção, não é? Procurar ampliar esta experiência a outras províncias e possivelmente a nível nacional. O mesmo governo, no 2010, enviou uma comunicação à FAO para solicitar um apoio em termos de draft, de formular um regulamento para o domínio útil consuetudinário, para o reconhecimento de terras comunitárias. Então, eu acho que de parte mesmo do governo ha havido, em algum momento, uma missão, não é? Se reconheceu que havia um vazio legal nesse sentido. Mas, como disse muito bem Alan, também hoje em dia essa não há na agenda pública uma prioridade para os direitos dos campoenses, dos pequenos campoenses. É mais virada para a Lei de Terra, a modernização, digamos, a política do Estado, no que se refere à agricultura, é mais virada para grandes explorações agrícolas. Último ponto. Também não podemos ser totalmente ingênuos no que se refere aos direitos costumeiros, porque os direitos preservar, digamos, a proteção dos direitos comunitários é importante, mas esses são direitos coletivos. E ao interior das comunidades também se escondem inequidades, não é apenas a nível nacional, também dentro das comunidades há inequidades intergeracionais entre, digamos, idosos e pessoas mais jovens, e sobretudo de gênero, com todas as dificuldades das mulheres para acceder à terra. Então, Eu sinto que também o direito costumeiro deverá, de alguma forma, evolucionar para procurar nivelar essas disparidades. Pronto. Muito obrigado pelas perguntas e os comentários. Vou começar com a Chloe. É certo que se as duas grandes ideias são a questão de solidariedade, que falamos um pouquinho, pois solidariedade é uma grande palavra também. Então, eu pus solidariedade no sentido de trabalhar juntos, mas ponendo a ideia, a palavra no contexto. Então, solidariedade na França com uma cultura assim, pois falamos todos os dias sobre solidariedade. Mas aqui seria interessante saber dos angolanos mesmos o que acham desta ideia de solidariedade na sua cultura. Mas como saber a questão de solidariedade? Este, metodologicamente, é muito difícil, porque estes dados, se Marcos, chegam de... Você pode vir antes no PowerPoint? Até a primeira página do estudo. Foi bem antes. Que foi feito em 91. Diagnóstico de associações japonesas. E foi encontrado aqui mesmo, de trás, sobre quando estava fazendo os artigos. Então, quando Julio de Moraes e Fernando Checo fizeram a pesquisa, foram questionários que passaram a falar com todas as pessoas e perguntaram esta ideia de interajuda. Então, essa seria uma opção de metodologia. Metodologicamente, poderia falar com as pessoas, as diferentes cooperativas, associações e tentar de fazer um questionário para entender as suas ideias. Mas como não tenho muito tempo aqui, acho que esta opção seria muito difícil, porque vou ter mais ou menos um mês no banco, então fazer muitos questionários e também fazer entrevistas e falar com as outras pessoas. Seria muito para fazer. Então a ideia foi ir e tentar falar com o máximo de cooperativos, ou líderes civis, ou as pessoas que trabalham neste mundo, e tentar falar com eles para entender eles trabalham com qual cooperativo, com qual associação, e depois tentar entender e perguntar, ou eles trabalham com outros cooperativos também, o que fazem com os outros cooperativos, entender, fazer um hedge neste sentido de esta pessoa está trabalhando com estas pessoas, e depois se puder falar com bastantes pessoas, talvez chegue a fazer um mapeamento de solidariedade. Okay. Esta ideia de solidariedade seria assim. Os conflitos que chegam até as ideias de Marco também, que tipo de conflito, é certo que em Willa, é por isso que escolhi Willa também, que o Willa trabalha muito como gado e o transumance de corredores de gado. Então não é só encontrar um terreno e fazer a cultura ali, é mais caminhar e ir com os animais. Eu conheço bem as expressões técnicas. Pastagem. Então, com a pastagem e a variedade de étnias que tem agora, vão ter diferentes tipos de agricultura e este vai criar conflitos. Então, a ideia foi mais esta ideia de conflitos de terra entre as diferentes maneiras de fazer a pastagem ou a agricultura. E também temos hoje em dia, depois dos anos 90, a privatização de terra. E falamos também que em Huila tem grandes espaços que foram espaços ocupados pelo Estado, que foram abandonados. E estes são, obviamente, estes são tipos de terrenos que são favoráveis para criar depois, depois chegar e criar, fazer uma empresa para tentar fazer uma empresa privada, por exemplo. Então, que agora estão ocupados, mas chegam as pessoas que estão bem conectadas ou têm conexões de alguma maneira, para tentar chegar. Então, esses seriam os conflitos em geral, os conflitos das pessoas que normalmente na ideia de pistagem, que historicamente, tradicionalmente, usam este corredor para seu gado, ou também as pessoas que tinham instalado numa parceira de terra e depois chegam outras pessoas para tomar a terra. Então, nesta ideia seria mais a comparação com o Brasil, porque foi em Brasil essa ideia também da ocupação de terra, ou a ideia de ter uma parceria de terra, depois uma pessoa chegar, porque não tem título. Então, se estão bem conectados, podem chegar e dizer que é o meu terreno agora. Então, acho que a mesma coisa que em Mwambo, é muito importante esta questão de terras costumeiras, ou a questão concessão, a titularização de terras, que este também, pois, acho que é um problema nacional. Mas como temos em Huila tanto tráfico, se podemos dizer que as pessoas estão mobilizadas, que não é ser uma agricultura sedentária, que este tráfico, este movimento, cria problemas, e acho que é por isso que é uma das razões que vemos conflitos em várias partes do Huila, que vimos em Gambos, que está no sul, vimos em Chava, que está no norte, vimos em Umbata, que está perto de Lubango. Então vemos por muitas partes da província, e estão muito ligados a esta ideia de mobilização das pessoas que chegaram ali. Então, este será metodologicamente, seria esse conflito de mobilização e ocupação de terra, que seria mais privilegiado na pesquisa. Sim. Eu acho que um dos problemas no linguagem que utilizamos à volta de direitos customários e direitos comunitários é que Huila, direitos customários não são necessariamente comunitários, porque os direitos são das comunidades pastoreais, que são direitos, parece que de transitar terras ou para movimentar, mas não são necessariamente, são tradicionais, customários, mas não são necessariamente comunidades que podem ser famílias ou... No plano alto, eu acho que esta situação também é um pouco problemática, porque a revolução ou a mudança no aproveitamento da terra em Angola aconteceu no tempo colonial, quando as comunidades, famílias foram obrigadas a pagar taxas na base da família, não necessariamente na base da comunidade. E houve uma pressão realmente de ocupação camponesas, mas famílias camponesas. So, eu acho que aquele conceito que muitos antropólogos têm, que as terras são manejadas pela soba e há uma verdadeira regime customária na gestão de terras. Eu acho que não está a acontecer. O Fernando Pacheco é perito nisto, escreveu muito sobre isto, mas eu acho que a tentativa de voltar a titular terras comunitárias, aproveitando aquele artigo no Lei de Terras que falou em termos de customária, também tem uns riscos, hein? Como o Marco diz, que há sempre problemas de género e de juventude, mas o facto é que a maior parte das terras no plano alto já há 80 anos, hein, já está aproveitado pelas famílias, não manejado comunitariamente, como na orientação ou gestão do SOBA. So, acho que a linguagem que utilizamos em termos de customária, comunitária, etc., etc., temos de tomar cuidado. Mas você vai ver, claro, em Huila, que no norte da província parece que está mais visto como uma parte do plano alto, há uma... tem de entender realmente o conceito de customário de uma maneira diferente do que no sul, que há uma mais pastoralismo, né? So, yeah, eu acho que a falta de regulamentação de lei está a dar oportunidades para testar, como estamos a fazer no plano alto, a testar diferentes soluções. Mas o problema não é só a confusão na lei, é o facto que as administrações municipais e provinciais têm muita capacidade de assumir o management ou gestão dos cadastros e das terras, etc. E isto é outro aspecto que tem de ser uma parte do foco. Right? Ou a cadastro que foi implementado na altura do tempo colonial ainda está respeitado com a lei. A primeira lei de terra de 91, 92, e o trabalho do Fernando Pacheco e Júlio Moraes foi feito para tentar influenciar a preparação daquela primeira lei. Mas este trabalho sobre a comunidade não foi aproveitado naquela lei. Também aquela lei respeitou e utilizou cadastro do tempo colonial e implementou e permitiu realmente fazendeiros comerciais e outras pessoas de influência adquirir terras de forma abandonadas pelos colonos. Então, de facto, não reforçou os interesses dos camponeses. Isto, como foi o objetivo do estudo de Pacheco e Júlio Moraes. So, este desafio ainda sentimos hoje, hein, que as leis não defenderam realmente os interesses, hein, da população que está a ocupar as terras, hein, os camponeses principalmente, e também nas zonas urbanas é a mesma coisa, né? Os ocupantes da terra dificilmente podem arranjar realmente um título ou um reconhecimento da sua ocupação. Mas eu acho que... Sim, um comentário sobre isso, que eu acho que é muito interessante, que depois de uma hora e 15 minutos de estar falando, falamos pela primeira vez a SOBA. porque a Soba foi a pessoa mais importante para gestionar este tipo de... Tradicionalmente, mas... Sim, tradicionalmente. Mas hoje em dia, este mostra como está tão forte a capacidade do Estado hoje em dia, que agora ainda tem influência, mas foi quase fora da conversação. Nesta conversação, depois eu tinha a oportunidade de falar sobre eles, mas tinha muito coisa para dizer. E, finalmente, acho que sim, tem razão sobre esta questão da família e comunidade. Quando eu vou para o banco, preciso ter muito cuidado falando sobre os interesses estão em interesse da família ou da comunidade, ou como está entre as pessoas que vão encontrar. E finalmente, falando sobre a última coisa, falando sobre esta transição e a diversificação da economia, acho que faz uma ligação interessante com o estudo do Brasil, como foi uma política produtivista que ajudou muito a grande empresa, a grande companhia de exportação, e esqueceu o povo que estava trabalhando a terra depois gerações. Então, este favorecimento dos elites durante esta diversificação da economia pode ser interessante para voltar depois, para continuar e ver como está organizando-se depois desta implementação, desta diversificação da economia, e ver em qual sentido, em qual maneira está desenvolvendo pelas comunidades camponesas. Irmãos, alguma questão? Sim, Tiago. É assim, como você trabalha em comparação com o Brasil, é interessante, fiquei assim, conheço pouco sobre essa questão, não sou na minha área e tal, mas o que eu sei de conflitos de terra no Brasil, que são muito violentos, e me parece, pelo que você mostrou, que são de natureza completamente, não completamente, mas bastante diferente do que são os conflitos aqui. Porque o que eu compreendo dos conflitos de terra no Brasil, que mais aparece, pelo menos, são grandes proprietários, que tem a ver com a herança colonial brasileira, que é muito diferente da herança colonial angolana. O Brasil, ele foi colônia desde 1500, e, enfim, foram os portugueses que colocaram, se fala, o povo que trabalhava a terra, mas na verdade foram os portugueses que colocaram o povo para trabalhar na terra. Porque não havia povo, quer dizer, havia os índios, mas outra forma completa de uso da terra. Os que foram, de certa forma, em muitos lugares exterminados, que ainda estão lá a ser exterminados, né? E os portugueses, né, com o tráfico de escravos e tudo aquilo, depois com as ondas de imigração, que de certa forma trouxeram, depois o governo do Brasil, que trouxe esse povo para trabalhar na terra. Quer dizer, foi um tipo de colonização diferente do que aqui, que já foi, os portugueses chegaram, já existia um sistema, quer dizer, tradicional, comunitário, enfim, tem esse conflito, enfim. E eu acho que talvez o tipo de conflito lá seja outro, quer dizer, é o monopólio de grandes, gigantes proprietários, que os coronéis, que a gente chama, né, que são caras que não têm poder de coronel, mas como se fossem coronéis, que têm poder militar, que têm exércitos, verdadeiros exércitos, e que realmente dizimam pessoas, assim, sem... E o MST também vem nesse contexto, né, de proteger... de criar mesmo uma organização muito forte, até de defesa mesmo, não digo militar, porque os MST não tem armas, assim, mas é quase isso. Agora, quando teve o impeachment, né, esse golpe parlamentar no Brasil, conversações telefônicas gravadas, parte lá da que foi um golpe também latifundiário, né, foi a bancada ruralista latifundiária que deu impeachment na Dilma, né, e enfim, que disseram que o exército deu sinal verde porque eles estão de olho no MST. Quer dizer, o MST é uma força política mesmo muito importante, que eles temiam até, dando impeachment na Dilma, de que o MST pudesse reagir, né, é agir mesmo com violência, que é uma das bases de sustentação do PT, né? Como você sabe. Mas aqui me parece que é esses conflitos, eles são muito mais... eles têm a ver com grandes proprietários também, que de certa forma monopolizam e que tentam fazer que as pessoas trabalhem para eles, e as pessoas querem ter acesso à terra própria, enfim, como é que... essa questão dos conflitos, e qual é a possibilidade de nascer, por exemplo, aqui algo parecido com o que seria o MST, como algo centralizado, muito, muito mesmo poderoso, como é o MST? Hoje, essa é a grande pergunta, né? Acho que o estudo comparativo é interessante para ver diferentes coisas sobre como funciona a Igreja Católica em diferentes países, como funciona uma governação autoritária em diferentes países. Tem áreas diferentes de comparação, mas no caso do conflito, tem razão que os conflitos são completamente diferentes, porque em Brasil, com um sistema agrícola tão desenvolvido, tinha e tem muito, muito poder político, econômico, social, nas latifundistas, das pessoas, a oligarquia, rural, se queremos dizer assim. Que hoje em dia, aqui em Angola, é completamente diferente. A colonização, como historiador, nunca chegou a verdadeiramente entrar nestas áreas interiores, nunca tinha esta ideia de até Mila ter um latifúndia de 24 mil hectares, coisas assim. Então aqui são outros conflitos, mas no estudo comparativo são produzidos por coisas também parecidas, que a questão em Brasil, que não falei sobre isso, mas tem muitos problemas com a lei também, que as pessoas, o governo diz às pessoas que entra colonizar a Amazônia, porque tinha medo dos outros países para entrar e ocupar a terra. Mas depois nunca chegou com infraestrutura, com serviços. Vimos que tinha o pro-rural, tinha tentativas de fazer isso, mas com um país tão grande que o Brasil, é impossível chegar até todas as pessoas. Então tinha muitas, muitas pessoas que estavam ali sem título de terra, que tinha 20, 30, 40 anos de estar morando neste terreno. Mas quando chegava uma pessoa, não tinha direito de dizer que esta é a minha casa e não vou partir, não vou sair. Eu trabalhei sobre um programa que foi feito em 2000, que foi o programa Terra Legal, que foi a tentativa de privatizar ou dar títulos a... Para eles foi todas as pessoas que moravam na área legalmente Amazônia. Então tentaram fazer isso com toda a população, que é impossível, que tem tantas pessoas, é muito difícil para chegar até ali. E as exigências foram muito difíceis para encontrar os documentos, provando que estou aqui depois de 30 anos. Então foi muito, muito difícil titularizar as pessoas, mas tinha uma tentativa. Acho que o programa segue em processo hoje em dia. Então tem comparações entre os dois países nesse sentido, da influência de quem está apoiando as pessoas, quem está criando os conflitos, como estão evolucionando os conflitos, quem pode tentar resolver os conflitos, a resolução é muito importante. Mas sim, os conflitos são mais questão de ocupação de terreno, mas uma escala muito mais pequena que no Brasil. Então, as pessoas, os casos que encontramos afetam menos as pessoas, é mais difícil escutar a informação porque está muito longe daqui. Então, acho acho que não conhecemos bastante sobre esta questão de conflito. Precisamos mais informação para entender exatamente como é o processo de criação, de resolução dos conflitos. Este será também uma questão que eu vou tentar resolver em Dubão. Eu penso que esse é um estudo interessante e tem um campo muito vasto, né? Ele falava de conflitos em Angola. Se nós tivermos que alargar o horizonte e olhando para as 18 províncias em Angola, também tem havido conflitos um bocadinho agressivos, sobretudo no leste do país, aí nas zonas diamantíferas, né? Eu vivi lá 2 anos e não tem sido fácil lidar com isso. Há empresas que ocupam várias extensões de terra e com comunidades às vezes lá dentro, e tem havido de facto conflito. Então aconselharia também a ler um bocado sobre o que o Rafael Mastro escreve, né? Não sei, talvez seria interessante buscar essa informação também. E cá mesmo em Luanda também tem havido um bocadinho de conflitos um bocadinho agressivos. Houve um recentemente, acho que foi em 2014, quando desalojaram uma população que foi depois chamada Mayombe, uma coisa parecida, foi para aquela área de Cacuaco, aquilo foi um bocadinho agressivo. Inclusive fez machete em quase jornais, rádio, inclusive em televisões internacionais. E mesmo no Coasa Sul, né, seria bom também ouvir um bocado o Paulo Felipe, ele faz muito estudo sobre isso. Tem estado a fazer, ele escreveu, acho que temos um livro aqui, não sei, sobre essa questão do conflito, dos grandes latifundiários, sobretudo no Coasa Sul, que estão a ocupar grandes extensões de terra e a marginalizarem aquelas comunidades que lá foram encontradas. Então seria interessante também buscar essa informação para enriquecer um pouco mais o estudo. Falava de uma... Como é aquela organização que está extinta? Acho que não está extinta, né? Ainda trabalha a Rede Terra. Ainda funciona. O representante tem estado aqui na DW em algumas reuniões e ainda há bem pouco tempo teve a mediar um conflito no Coasa Sul, onde estava implicada a administração de um município, se eu não me lembro qual é, e uma comunidade. Então ainda tem alguma ação, talvez não bem visível como era no passado, mas ainda tem. Então era só para abrir um pouco mais esse estudo, para trazer um pouco mais do histórico, etc. Tudo mais. Sim, isso é importante dizer que o Brasil foi um pouco homogeneizado. Foi uma coisa homogênea, né? Obrigado. Sim. Então, sim, o caso do Brasil é um pouco assim, que pois tinham os índios, os nativos, que foram expulsados nas suas áreas. E depois tem uma cultura muito ativa. No sentido dos conflitos e esse tipo de coisa. Por isso que se fazemos uma tipologia de conflitos, não seria mais muito, muito complicado, né? Seria ocupação de terreno, problemas de civilização. Mas em Angola é tão grande, é tão disperso como país, e tem províncias que ainda estão mais marginalizadas e desconhecidas que as outras pela força, então todavia ainda tem esta tradições, coisa assim, que práticas diferentes que usam em outros lugares. Então acho que fazer um trabalho a nível nacional de Angola seria muito mais difícil que fazer um trabalho no Brasil. Queria dar uma pequena coisa. Eu chamo José Maria, sou funcionário público, já trabalhei aqui na DW, também estou um pouco ligado a essas coisas da sociedade civil. Aqui, por exemplo, em Angola, quando aprovou-se a lei de terras, não é? Houve muita polêmica se a terra devia pertencer ao Estado ou não devia pertencer ao Estado, não é? Mas a lei aprovada acabou por definir que a lei é pertença ao Estado. Do Estado, não é? Original do Estado. E apesar de Angola ser um país muito grande, não é? Mas como o Samunga disse, existem de facto muitos conflitos de terra atualmente, né? Agora por causa da valorização que hoje em dia, né? Uma orientação do Estado que devemos valorizar a agricultura, que é para podermos, para o país poder sair da crise, não é? Tem que se apostar novamente na agricultura. Mas existem muitas opiniões que dizem que depois da aprovação da lei, não é? Essa lei veio permitir a criação de latifúndios, não é? Porque a terra pertence ao Estado, então as pessoas compram grandes extensões de terra e muitas das vezes não fazem uso da terra. Por exemplo, na Huila existem os camponeses também, devido a muitas dificuldades, passaram a vender grandes extensões de terra. E hoje em dia muitas comunidades não têm terra para trabalhar, porque as terras acabaram por ser vendidas. As terras têm dono, não é? Basta um camponês pôr ali uma enxada, os donos da terra aparecem. Mas assim, durante o tempo, a terra pode estar abandonada. Parece que a terra está abandonada. Mas basta tentar trabalhar naquela terra, os donos das terras aparecem. E uma coisa também que tem criado conflito, que se discute muito, é que às vezes quando se compram ou quando as comunidades vendem as terras, não se respeita determinados limites, como os lugares para transumância do gado, para fazerem pastagem na Huila, há muito esse conflito, não é? Pessoas compram terra, fazem demarcações, limitam os espaços e cria esse conflito com os pastores, vamos dizer assim, não é? Criadores de gado, porque os espaços para transumância, para o gado, para fazer o abeberamento, aqui a alimentação, foram todos cortados. Também tem havido muito conflito, temos tido muito conflito. Porque, agora não sei, na sua opinião, não é? Se acha que a lei, o conflito da terra, pode ser resolvido através de uma lei homogênea que acabe com isso, ou é preciso haver outros critérios para que se definam essas coisas e evitem esses conflitos? Quer dizer que eu achei também muito interessante o teu estudo. E há um campo que eu gostaria que, se fosse possível, pudesse também explorar um bocadinho mais. Eu estive várias vezes no Brasil, né, para acompanhar o Fórum Social Mundial. E acabei também, naquela coisa de pesquisar, encontrar informações sobre praticamente aquele perfil que você criou no começo, né? Aquelas plataformas nacionais de luta contra a pobreza, depois. Portanto, uma das coisas que eu consegui perceber enquanto estava em Porto Alegre era a existência de várias unidades de assessoria técnica às comunidades pobres e vulneráveis, né? Portanto, havia várias pessoas formadas, vários grupos formados, vários profissionais disponíveis a oferecer assessoria técnica para acudir situações em que houvessem qualquer, digamos assim, iniciativa para uma injustiça social numa comunidade, né? Em relação a essa temática de terra, conseguiu olhar também para esse aspecto da assessoria técnica quando, por exemplo, alguma comunidade está sob risco, né, de sofrer alguma injustiça social, perder as suas terras? Conseguiu ver se aparecem organizações específicas, profissionais disponíveis para prestar assessoria técnica? Como é isso na questão do Brasil? Como é isso na questão da Angola? Por exemplo, nós tivemos aqui, depois da aprovação da lei de terra, né, aquele espaço de 3 anos em que, portanto, houve aquele apelo que as pessoas podiam legalizar as suas terras. mas estávamos com comunidades, para gerações. Nunca isso foi uma necessidade, as pessoas irem para uma instituição pública legalizarem as suas terras. Eu não tenho noção disso. E os 3 anos passaram-se assim. Essas comunidades precisavam de assessoria técnica. Precisavam de alguém que trabalhasse com eles, olhar para legalizar, é assim, a lei diz isso, vocês devem fazer isso. E depois, né, monitorar para ver se de fato isso aconteceu. No caso da Angola, isso não aconteceu. Era ouvir na rádio, talvez, sair num jornal, e muitas vezes essas zonas rurais não têm acesso à informação, não têm energia, por isso não têm um rádio, um televisor. E aquele período passou assim. Portanto, seria interessante olhar para isso, se calhar, quando for para o Cunene, né? Disse que vai priorizar mais. Desculpa, para a Willa. Disse que vai priorizar mais contato com pessoas que estiveram ligadas às redes de terra, etc, etc. Era importante também tirar algum tempo para conversar com algumas comunidades, para perceber delas se naquele período ouviram um apelo, o que é que fizeram, tentaram legalizar, não, o que é que aconteceu? Seria bem interessante. Reitero só as questões, vamos pegar a última questão aqui. Ok, acho que é menos de uma questão, é mais um comentário, porque acho que muitos dos comentários também são perguntas sobre o que é a comparação, o que queres atingir. E acho que se a pergunta é, será que em Angola pode surgir um movimento comparável ao MST no Brasil? Isso eu não acho fértil como pergunta, porque o mais interessante é entender o que está acontecendo aqui, quais são os atores, quais são... e se inspirar do que das perguntas, dos problemas que há no Brasil para shed new light, não sei como dizer isso, para pôr em perspectiva as coisas que acontecem aqui. Mas, de fato, abrir... Não é possível para o Brad fazer um estudo comparativo a nível nacional de Angola. É difícil, mas acho que toda ajuda é bem-vinda. Mas leituras, contactos também com pessoas, porque... A ideia seria de convencer o Brad em voltar em Angola, talvez próximo ano, para contactar um pouco mais pessoas, além também da Willa. Estou a falar de uma perspectiva muito pragmática, né? Como fazer para esse estudo realmente, como dizer, alcançar todo o potencial, para não ficar de uma forma um pouco assim binária, isso foi no Brasil, isso que tem em Angola, será que compara? Compara, não compara, isso... Não, acho que não é muito produtivo como pergunta. Então, acho todos os comentários super interessantes por isso, para abrir e para talvez aproveitar o tempo que estás aqui agora, para em vez de comparar com Angola, comparar com o Brasil, comparar com essas outras situações. Mas não é possível fazer uma comparação entre conflitos de terra e Luanda, terra urbana, com tem que escolher, né? Uma pesquisa tem que ficar focada, mas entrevistas com pessoas que podem informar bem, referências na literatura, acho que será muito muito útil também. Ok, bem. Muito obrigado. Vou responder rapidinho, depois estamos sem fim de semana, né? Exato. Então, sobre latifúndias, acho que é uma questão muito interessante, que não sou especialista em lei, então acho que o senhor Kim pode responder melhor que eu. Mas acho que também na questão de por que não chegou a ser muitas latifúndias em Willa, por exemplo, pois e também implica muita coisa. Criar todo um sistema que vai funcionar bem no mundo agrícola. Precisa de acesso ao mercado, precisa de pessoas que vão comprar seus produtos, precisam de transporte para mandar os produtos a fora. Então, acho que o incentivo de investimento também, o acesso a crédito, isso também é uma questão que precisamos ver. Mas eu achei interessante, falando sobre isso, esta questão de marcações de terras, que é um problema muito, muito grande em Willa. Este cria bastante conflito também. Sobre esta questão, interessante saber ou pensar isso também, que Huila é uma província muito grande, mas a superfície não quer dizer que tem muito potencial a nível de acesso à terra, que é bom para trabalhar, depois ter um negócio próprio para exportar. Então, em realidade, em Huila tem muita terra, mas não tem muita terra disponível facilmente para vender às pessoas, ou para vir investir. Falta de terra bem posicionada, bem ao nível do solo, de todas as coisas que precisamos para criar uma companhia agrícola que funciona bem. Em Huila não há há essa ideia que tem muita terra, então todo mundo pode ir onde seja, mas como as profissões, não é necessariamente isso. Sobre a formação, as técnicas em Brasil, é por isso que falei sobre a história, a evolução destas organizações sociais, a igreja, sindicatos, o apoio intelectual, todo este apoio que tinha, porque é preciso tudo isso para criar este contexto de quando saiu um problema, chegaram pessoas que foram formadas nesse sentido. Então, a evolução do Brasil foi muito mais grande que da Angola. Então, essa seria uma das ideias que vou tentar ver, finalmente, que não, a ideia não é existe um MST em Angola ou não, porque não existe, mas será que, mirando esta história, e quais pessoas estão sendo formadas neste sentido, onde estão no território e que tipo de atividade fazem, para depois, quando houver um problema, quem vai chegar? Esta seria a ideia, ao final. E, sim, depois falando sobre isso, que a pergunta final é finalmente só entender onde estamos hoje em dia no mundo rural, na organização e a conectividade dessas organizações, porque vimos estatísticas que dizem que quantitativamente há muita ação, né? Há muitas ONGs, cooperativas, segundo as estatísticas, tem muita ação. Mas depois é saber a qualidade ou a qualidade destes movimentos. Estão trabalhando, existem realmente ou só em nomes? Sem outras questões mais adicionais, vamos agradecer ao Sr. Brett pela disponibilidade de partilhar este tema conosco. E se calhar vamos propor mais um desafio, pelo menos quando terminar o trabalho, e partilhar novamente conosco. Se não puder, pode ser pelo Skype. Vamos estar aqui para lhe assistir. E agradecer a todos presentes, né? E reiteramos o convite para a próxima semana. Temos mais um espaço de debate. Dessa vez vai estar ligado um pouco à habitação. E obrigado a todos. Desejo um bom final de semana. Obrigado.